Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Se começa agora mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo, edição de 3 de dezembro, aliás, de 2013, terça-feira. Vamos hoje falar de um instrumento muito curioso. Um instrumento que não se toca com o corpo, ou melhor dizendo, sim, mas não tocando no instrumento, sim, aproximando-se ou afastando-se dele. Estou a falar do termin. O termin, que é um objeto musical, um instrumento inventado por Lev Cervix Termin, ou Termen, assim está correto. Este inventor russo decidiu então inventar o primeiro, ou aquilo que viria a ser o primeiro, instrumento totalmente eletrónico. Por outras palavras, o termin constitui-se, aliás, de duas antenas. Termin, ou termin. Porque, digamos que a translação para, ou seja, a latinização do nome passou de Lev Termin para Léon Termin, uma translação francesa. E daí o objeto musical se chama muitas vezes Termin ou Termin, como o ouvinte prefira. Dizem então que este instrumento musical constitui-se de duas antenas. Uma, geralmente à esquerda, controla o volume, e uma à direita, porque a maior parte das pessoas são destras, é, digamos, uma antena onde, enfim, horizontalmente, possamos nós controlar a nota que queremos que se faça ouvir. Desta forma, o que acontece é que quanto mais próximo esteja a mão esquerda da antena esquerda, mais alto será o som, que neste caso é emitido por um altifalante. Quanto mais acima esteja a mão direita, mais alta será a frequência, mais alta será a nota, digamos. Este jogo de mãos é interessante porque faz do termin um instrumento único. É certo que depois surgiram outros instrumentos eletrónicos. É certo, de igual modo, que também surgiu uma facilitação do termin, mas não foi efetivamente um surgimento bem sucedido. Tirando destes equipamentos eletrónicos, como por exemplo os teclados, não é? O teclado é um instrumento totalmente eletrónico. O órgão é um instrumento completamente eletrónico. Só eletrónico e elétrico, ok, tem que se ligar à eletricidade, mas ele constitui vários, enfim, constitui, tem vários sons incluídos que não necessariamente de um instrumento real, ou seja, são sons aproximados ao instrumento real. De todas formas, há também outros modeladores de frequência, outros sintetizadores, por exemplo, que não necessitando de estar ligados a uma corrente elétrica, ainda assim não têm a unicidade do termin. Digamos que, de uma forma geral, o termin, o som que emite, é o semelhante à voz humana, o que faz deste um instrumento bastante curioso. Clara Rockmore, dos Estados Unidos, foi uma das principais entusiastas, e assim como Georg Zamfir está para a flauta de Pan, Clara Rockmore está para o termin. Ou seja, ela fez uma divulgação do instrumento a nível mundial, fez uma tour por vários países, onde levou um termin, e tocou várias melodias e gravou várias melodias em termin. Muito bem conseguido, mas o termin acabaria por cair em desuso. Robert Moog ainda fez uma revivência, um revivalismo deste instrumento, na década de 50, após o final da Segunda Guerra Mundial, mas a verdade é que o instrumento volta a cair em desuso. Só na década de 90, em 1994, é que se dá, devido a um filme, se dá um crescimento estável e contínuo, 19 anos depois, da utilização do termin, a tal ponto que se decidiu facilitar o desenvolvimento deste instrumento, não seguindo as indicações de Robert Moog da década de 50. Eu vou explicar aos ouvintes como é que as coisas funcionam. Basicamente, o que acontece é que este termin, que que basicamente ele é composto, como disse, por duas antenas e cada uma está ligada a um capacitador, vamos chamar assim. Uma antena heteródina e um controle, um capacitador de frequências. Portanto, esta heteródina vai basicamente controlar o volume, enquanto que, basicamente, na gíria se chama de pitch, portanto, é a antena, é o capacitador que permite a gestão das notas, ou seja, à medida que subimos ou baixamos a mão, a nota é mais grave ou mais aguda. Pois é, houve uma forma de conseguir, apenas com um capacitador, duas antenas, num Termin renovado, mas o resultado não foi dos melhores, não é, aliás, dos mais estáveis, este Termin. É mais até o Termin original, manteve-se, não, o mais recente e mais simples não vingou, até porque é automaticamente menos estável. E tudo isto para dizer que o que nós vamos ouvir hoje são melodias essencialmente de Clara Rockmore, mas não só. Vamos também ficar aqui com a primeira composição, que é trazida por Samuel, ainda na década de 1920. Vamos aqui trazer, aliás, década de 1940, peço desculpa, vamos trazer aqui uma obra também tocada em Termin. Vão ver como é realmente impressionante, às vezes, a semelhança que há com a voz humana. Por exemplo, numa melodia, que é aquela que vai abrir a edição de hoje do nosso Nas Voltas do Globo, uma melodia que foi originalmente composta por Bach, um conhecidíssimo compositor alemão, compôs várias obras. Uma delas seria para violino, mas neste caso foi adaptada ao Termin. E é assim, desta forma, que a minha intervenção termina. Deixo aos ouvintes a oportunidade de escutar várias melodias, entre as quais está esta, então trazida por Clara Rockmore, que não é, aliás, não vai ser a única. Vamos ter aqui várias melodias deste instrumento, que é o Termin. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma boa tarde. Já de seguida chega mais uma edição de Spectrum com o Miguel e Nas Voltas do Globo está de regresso amanhã, dia 4, a partir das 18 horas, tal como hoje. Boa tarde. Até amanhã.